confundível, intuito é o mesmo. Impacto oeste no controle sempre verdadeiro. Morador de rua, fome, frio e o medo. Quem vive com a miséria nessa terra tem que ser gênio. Verdadeira malandragem, atitude e respeito. Cadê os parceiros que diziam que não se envolviam? Hoje é só lamento, muita dor e sofrimento. A mãe que chora nessa hora, vê seu filho embora. O tempo a gente recomeça com uma nova vida. Só mais um na lista, isso é uma armadilha. Viver, sonhar, sem saber o que esperar. Prevalecer pra continuar na luta. Viver, sonhar. Eu paro e percebo que faz o homem ser assim, matando um outro sem sentido, pouco ou fim. Mas por que que tem que ser assim? Nós contra nós, decretando o nosso fim. Eu prefiro parar e pensar o que é melhor pra mim. Se achar dono do mundo puxando um gatilho, ou viver sossegado com família e filhos. Mas por que não? Não conseguimos então. A chave de tudo é só querer. É a verdade o motivo que te dá o poder. Mas por que não? Analisar o que é bom. Sei que nem sempre temos querer ou opção. Mas atenção nesse jogo da vida, analise com calma pra não perder a partida. Arte é confundível, o intuito é o mesmo. Impacto oeste, por que não? Correr do lado certo, bem esperto. Humildade, atitude e consideração. Faz escolha certa e com certeza irá vencer. Arte é confundível, o intuito é o mesmo. Impacto oeste, por que não? Correr do lado certo, bem esperto. Humildade, atitude e consideração. Faz escolha certa e com certeza irá vencer. Papel aqui na terra, não sei o qual é. Muitas vezes me pergunto se vale a pena viver neste tumulto de pessoas sem caráter, sem moral, que atiram em vidas por menos de um real. Barbaridades acontecendo a todo momento. Quero um exemplo, dê uma volta pelo centro. Me assusta em saber que esse mundo, ao invés de melhorar, está só piorando. Me mostra um ser humano que olhe olho no olho sem abaixar a cabeça. Chega de falsidade e trairagem. Vamos tentar caminhar de cabeça erguida, sem essa de julgar as pessoas pelo que tem. Apontar o erro dos outros é fácil, ou difícil é ver a si mesmo. Talvez um dia eu possa entender meu papel aqui nessa terra de pessoas boas, más e ruins. Só te digo uma coisa, procure andar sempre na linha para que não venha se arrepender no futuro. Arte é confundível, o intuito é o mesmo. Impacto oeste, por que não? Correr do lado certo, bem esperto. Humildade, atitude e consideração. Faz escolha certa e com certeza irá vencer. Arte é confundível, o intuito é o mesmo. Impacto oeste, por que não? Correr do lado certo, bem esperto. Humildade, atitude e consideração. Faça escolha certa e com certeza irá vencer.